recebendo frequência na BAP. O 4298, limite dessa proa, é radial 310 Salvador. 310 Salvador, limite, o 4298. Mantenha, então, 3663. Controle azul 91310, o azul 91310, desça para o nível 090 e em Mari, inicie espera. É o número 3 na aproximação. Mari, espera, lá. Hotel Romeu, e inicie espera na presente posição com curvas pela esquerda. O azul 9131. Prossiga. O senhor vai pousar na 17 ou na 10? Previsto o pouso seria o 2. Sente, o azul 9131, desça para o 90 e espera na posição Mari. Azul 4298, desça para 2000 pés, o ajuste 1020. 2000, 1020, azul 4298. Ele consegue, o gol 1922, é após você com o Mari, prossegue ou executa mais uma hora? O gol 1922 foi para ITAP, e prevista ainda espera na posição. Descendo para o 050, gol no 922, segue com o número 1 na pista 10, Salvador. Então vai voar em casa, gol no 922. 92, tá? Afirmativo, gol no 922. Charlie, até autorizado acionamento, reporte pronto para táxi. Azul 4298, curva à direita para o 080. Direita 80, proa 080, azul 4293. Reporta para mudança de plano, azul 4298. Reportará, 4293. 5596, prossiga. Você está aguardando a liberação da pista de classe? Tem que tomar para a aproximação em pouso. Confirme quem modulou? Quanto? Só meia dúzia. Três dentro da terminal e três chegando. Ok, se eu tenho, então, pelo menos eu teria uma previsão aí para a decolagem do Rio 53 depois que tiver acionado. Depende só da separação que o controle me der na final. Falou então, e para a decolagem, tem alguém ainda não? Ainda não, se quiser acionar e prosseguir até o ponto de espera para ser o primeiro, só chamar o solo para acionamento. Valeu, vou chamar agora. Confirma, azul? A quantidade de espera, número de óculos que está dentro da equipagem. Sim, já aguardamos a autorização da infraero para liberação da pista, azul 9131. É o número 3 na pista 10. Azul Hotel Romeu, conhece a rotatória? Azul 4298, visual cono 7. Afirmo, visual cono 7, azul 4298. Torre 11895. 1895, obrigado, bom trabalho. Controle, gol 1922. Prossiga. Após ITAP se reduzindo aqui, tem condições de toque de Salvador ao 16. Confirma executar o ordem de ITAP ou procede? Afirmativo. Uma espera na posição ITAP, gol 1922 no nível 50. Vai retornar sentado, 1922. Pouso, pistão no 7, vento 120 graus, 12 nós, QNH, 1020. Livre pouso no 7, 1020 azul, se azul, 42 azul. Azul 1020, programar 7 malhas, 31. Azul Hotel Romeu, vou na prova da rotatória, 1.000 pés. 080. O Zulu Hotel Romeu conhece a rotatória? Rotatória, 1.000 pés. Rotatória, 1.000 pés. Então, 3663, desça pro 060. Para 060, opta, Santelino MPT. O azul 9131 desça para o 070. Desce para o 70 e 0 azul 9131. Confirma o azul 9131? Romeu, reporta visual cono 7. Reportará com visual cono 7. Chanel 6312, desça para o 090. 090-6312. Azul 4298, no solo 10, livre à esquerda. Solo na frequência 121, décimo 9. 119, ligando 1. Solo. Bom dia, azul 4298. Pequeno azul, prossegue na. Então 3663, desça para o 0620. Está já acusando 0620. Do Hotel Romeu visual com 17? Afirmativo, senhora. Torre 11895. 11895, bom dia. Torre Salvador, Papa Romeu, do Hotel Romeu, bom dia. Pegamos a nossa. Aí eu vou fazer isso. Hotel Romeu, autorizado pouso, pistão na 7, vento 1230 graus, 12 nós, QNH 1020. Zulu Hotel Romeu, 7. Zulu Hotel Romeu, autorizado pouso, pistão na 7, vento 1230 graus, 12 nós, QNH 1020. Zulu Hotel Romeu, autorizado pouso, 17, QNH 1022. Zulu Hotel Romeu, autorizado. Zulu Hotel Romeu, QNH 1020. Afirmativo, 1020. Duna 922, Duna 2000 pés, ajuste 1020. Bono Duna, descendo para 2000 pés, faz 1020, Bono 922. Dois sem restrição, 2000, ajuste 1020. Descendo para 2000, está 1020, volta 922. O TAM 3663, livre da espera, desça para 4000 pés na proa de pelo. Azul 9131, desça até o 050. Para o 050, 9131. DIP 5217, identifica, desça até o 080. Desça até o 080, confirma na morte. Inicialmente chega, irá seguir na chegada, DIP 5217. Segue na chegada, bom, se DIP 5217, 080. Ok, na morte 080, na aéreo. Azul 9131, completa esquerda, voa ITAP. Esquerda ITAP, azul 4931. Gol no 922, livre LS, reporta estabilizado. Livre LS, reporta estabilizado, gol no 922. Colagem, pista 17, 10, vento 120 graus, 13 nós, QNH 1020. Gente, desça até o 070, Oceaner 6312. Exato, 2510, o Bravo Kilo-Whisky. Do Hotel Romeu. Essa é livre do Hotel Romeu. Cinco 9273, autorizado, decolagem, pista 1-0. Colisão no ILS, gol no 922. Completa final Torres, 118.95, gol no 922, bom pouso. 118.95, bom dia. Então, 3663, desça para 2 mil pés, ajuste 1020, está livre LS, reporte estabilizado. Para 2 mil, direito 20, livre LS, gravação de LS. Sente, o azul 9131. Zona 31, desça para 3 mil pés, o ajuste no 020. Trip 5217, reduza para 2 no 0 mais. 790, autorização máxima. Vai para 2 no 0 mais, 352. Afirmo. Acompanha o Pesuru na 0 Bridge, o Pesuru na 6380, com curva direita no perfil da Dael Líder, após Bridge, transporte 5560, controle 208. 5560. Xaner 6312, desça para o 050. Trip 5217, desça para o 0620. 0620, trip 5217. Gol no 922, tráfego avistado, autorizado, pouso, pistão no 0, vento 120 graus, 12 nós, QNH, 1020. Autorizado pouso MC10, gol no 922. Reduza para 1809. Reduzindo, 1809. Oxanel 6312, desça para 4 mil pés, o ajuste no 020. No 020, 4 mil, 6813. Trip 5217, desça para o 050. Tô, Mike Quebec, autorizado de acionamento, reporte para o ataque. Gol no 922, no solo 21, no livre à direita, chame solo na frequência 121, decimal 9. 219, gol no 922. Seu pé, o ajuste no 020. 2000. Então, 3663 estabilizou? Estabilizando agora, LS 3663. Então, 3663, completa final, torre 118.95, então 3663. 118.95, bom dia, tá tudo bem pra mim. Xané 6312, 3 mil pés, o ajuste no 020. 3 mil no 020, 6312. Paulo, Salvador, bom dia, bom 922. Vem, vem, prossegue o Certo, está na frente. Alfa, importante da Juliette, Guanabara 22. Confirme o destino do Romeu Oscar Bravo. Enche o Romeu Oscar Bravo, 500 pés. Trip 5217, complete esquerda para o A220, o limite permanece, localizador. Esquerda 220, o limite permanece, localizador. 6312, reduza para 1809. 1809, 6312. Romeu Oscar Bravo, confirme a proa que você vai tomar para o destino. Romeu Oscar Bravo, confirme pelos estimados de pouso. Já serve para travar. TAM 3663, autorizado. Pouso, pistola 0, vento 120 graus, 129, QNH 1021. Reposição 10, dividido 1, 7, 6, 7. Hotel, reporte na papá. Chalé 6312. Prossegue 6312. Juliette, portão 62, Egon 922. Chefe. Mike, Eco Delta, reporta 20 milhas de Salvador. Gente. Trip 5217, desce para 4 mil pés, ajuste 1021. Para 4.021, tipo 5217. Mata a bota. Oscar Bravo vai 500 pés até destino. Você já está direto destino, confere. Gente, o Romeu Oscar Bravo reporta 20 milhas. 120 com 10, 1021. Zoom 9131 estabilizada? Amém, graças a Deus, tá. Completa final, torre 118.95. 18.95, até a decolagem. Chalé 6312, desce para 2 mil pés. O ajuste 1021 está livre, LF. 2 mil, livre, LF. 6312, portará. Para o externo, estabilizado. Gente, reportando baixar travado, 9131. Reportará baixar travado. 3663, as 26, direito, 21, decimal 9. 2193, 63. Tarde até, ingresso na 17, reporte alinhado pronto. 63, vibrando. Conseguiu o silêncio, 63. Alfa Juliette com 03, obrigado, 3663. Salvador, boa, 5826, descida 1250 com a Mike. Rio 5973, Recife, 2685, alternado no 2545. 1-2-8-5, alterna 2545, Rio 5973. Web 5826, identifica, chegada Mari, desce até o 050. 050 da Mari, 5826, é que você deu no zero, né? Afirmativo. Obrigado. Controle, 120, decimal 8. 208, Quebec. Fiz ajuste no 021. 4010, no 021, já 3304. Grande Salvador, bom dia, Papatango, Victor Mike Quebec. Quebec, o número Pés, corredor Axé, reporta Farol da Barra. O número Pés, no Axé, reporta Farol da Barra, Quebec. Confirma o estimado de pouso. 25 minutos, querida. Sente. Trip 5217, voa Duna 2000, ajuste 1021, está livre, LS. Duna 2000, 2021. O Xenair 6312 estabilizado? Afirmativo, estabilizando a localização. Torre 11895. 11895. Torre, está muito boa. Bom dia, Xenair 6312, na... uma milha para o Xenair. 6312, continue aguardando, está livre. Às 6312. Até a frente, manter a posição. Já tem a pista no visual. Torre 11895, trip 5217. 11895, bom dia, trip 5217. Igualmente. Web 5826, reduza para 2209. 220, reduzindo 5826. 219. 021, aguardando, trip 5217. Ingresso pela Juliette para Portão 9, 9131. Airbus da Avianca, autorizada a decolagem, o vento Salvador 120 graus, 149. Decolagem em relação a Shell, Charlie Hotel. pés, ajuste 1021, livre LS, a porta estabilizada. Para 2000 pés, 1021, reportará estabilizado, na 3304. Pé 2 a bordo, 4, e autorização, táxi autorizado.